Livre táxi, eu tô com a espera, reporte pronto, 62 segundos. Agora pronto, 62 segundos. Azul 9153 na escuta? Afirmativo. Azul 9153. Azul 9153, acendo identificação, isso para dois GPS, que é negando 096, reporte avisado no localizador. Para 2016, reportará no localizador Azul 419153. Dois cinco um, alinhar e decolar. Pistola 0750 com 5 nós. Ali decola, 62. 6749, copia. Guarulhos 340, peso Luna 0. Pista 1-0, curva direita, saída da Leda Blade, controle 120-8, transponder 5426. Autorizado Guarulhos, saída 340, saída da Leda Blade, Pesulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, controle 120-8, 5426, o transponder é de 5-6749. Correto, chamará para a 6749. 251943, controle 120-8, boa viagem. Seu número 251, contato radar na decolagem, suba tenente de voo 360, está autorizado, vai direto Lida após Lida Bridger. Subindo ao 360, voa direto Lida após Bridger, Xané 6251. Azul 9153, autorizado a final ILS, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no lote azul 9153. Salvador, muito bom dia. FG 5797, centro da Índia para o Galeão. 5797, Galeão, está pronto para a cópia. Pronto. Salvador Galeão, nível 340, a rota Pesolo 10, pistão a zero, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120-8, transponda 5430, o FJ 5717. Utilizado nível 340 para Upper Zulu 190 do Via. Recorda pista 90, primeira curva direita, saiu da El Leda Bridge. Transponda 5430, controle 208. Correto, Web, chamar a pronta. Obrigado. Xanélia 251, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 251, alterna 3325, Xanélia 6251, bom dia, obrigado. Bom dia. 3 Salvador, bom dia, para a casa Matheus 39, cruzão 70 para 1. 9829, essa é a identificação. Autorizando a chegada à mão, desça para 4 mil pés. Que legal, no 0,6. Nico? Localizador da pista 10, a pista vista azul 4943. 9143, complete aproximação chama torre 118, decimal 6. Torre 26, azul 9. Torre, bom dia, azul 9153. Está no lock. Está no ILS da pista dela. Baixou, travou azul? Negativo. Pode baixar travado. Cortar. Baixado e travado, azul, 9153. 9153, pulo autorizado, pistão 10, 14079, ajuste 1096. Erro e ponto, pista 10, azul, 9153. O Evigente é 5898, ciente da Índia, 340 para Bonfim. Bonfim. Prince 340 autorizado. Senhor Pesolo 10, pista 1-0, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120-8, transponder 5431, o objeto 5898. 5898, autorizado 340, decolta 1-0, curva direita da El Leda Bridge, transponder 5431, 120-8, controle pro objeto 5898. Juliette, 9153 Azul. Firme. Azul 9153, próxima Juliette. Mantenha a posição. Mantenha. 98, torre. Normal web, quase, está de treinamento, tá? 5898, torre. Prossiga. Estimado. Estamos 749, web, sua direita, iniciou. Taxa 7598, 110 a borda, 33 horas, alterna Caleão. Direita, ponto de espera, reporte pronto, 5898. Conseguiu. Né, 749, o Web da sua retaguarda está saindo, autorizado puxando 4, chame táxi. Cliente, autorizado feedback, tem que fazer a ação, chama-se pronto táxi, né? Torre Salvador, bom dia, para a casa 9829, final, pistão no zero. Como é que está trabalhando? Bom dia, 9829, apsa cargo, o vento 1950 graus, 5 nós, tem livre pouso, pistão no zero. O ajuste 10 no meia. Tem livre pouso na pista, o no zero, apsa cargo 9829. Objeto 5797, posição 10. 5797, autorizado, vou puxar no 10, chame para o táxi. Camarão, obrigado. atrás do árbitro ali, do ingresso da 758 Hz. Nativo, 598, após o ápice na curtíssima linha de manter. Beleza, depois do ápice.